Enfim. Antes do intervalo, falávamos de Estado liberal. E destaco aqui para facilitar o seu estudo posterior. Quais são os pontos, os conceitos aqui importantes? Primeiro deles, uma observação, a de que o discurso liberal, ainda que o Estado brasileiro não seja nem objetivamente, concretamente, um Estado liberal, e nem mesmo no texto constitucional haja, ou seja, nem formalmente nós sejamos um Estado liberal, o discurso dominante no direito público ainda é um discurso que planta de várias formas diferentes, que funciona, que opera de várias formas diferentes, dando mais valor aos conceitos, a um modelo liberal de Estado, do que ao seu, digamos assim, ex adverso, coisa brega, né? É um outro modelo concorrente, né, do Estado moderno, que seria o modelo social de Estado. E que, portanto, leva à consequência de que hoje, no direito brasileiro, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer valer, de fazer funcionar, de afirmar direitos sociais. Para afirmar direitos civis, para afirmar direitos individuais, aqueles direitos que correspondem ao conteúdo formal, etc., etc., é muito fácil, é muito fácil. Você não tem grandes problemas teóricos, nem grandes conflitos em casos concretos com eles. O que você tem problemas é, numa cultura jurídica, numa cultura política, de afirmar, de fazer valer, de fazer funcionar direitos sociais. É de botar o que há de Estado social na Constituição brasileira para funcionar. Esse é que é o grande problema. A ideia é que quanto mais você conhece as perspectivas, os problemas, os conceitos fundamentais que envolvem as duas perspectivas contempladas no modelo constitucional que nós temos, talvez você consiga arranjar aí mais argumentos, mais munição nessa luta de jurista, luta de tentar fazer valer mesmo o Estado de Direito, mas por inteiro, como um todo, não só metade dele, não só o que corresponde à ideologia liberal, mas o que corresponde a tudo, liberal e o que há de não liberal também. Algo que lhe permita poder encarar os problemas ligados a essa tentativa de tentativa de harmonização de dois modelos que talvez não comportem muita harmonia. Vimos que, no que diz respeito ao Estado liberal, luta antidespotismo, que explicaria a separação de poderes, e, por sua vez, um conceito de liberdade. Liberdade pensada de duas formas diferentes, em duas perspectivas diferentes. Uma primeira, liberdade no discurso dos dominados, em que a ideia de liberdade, no que diz respeito ao movimento político, significa serei mais livre quanto menos livre for o soberano. Há uma ideia de liberdade do Estado, já constituído, do Estado de Direito, em que, no que diz respeito ao Estado em si, à ação de Estado, a liberdade é nenhuma. Não há liberdade porque não há capacidade de deliberar sobre a própria ação. A capacidade para deliberar sobre a própria ação estaria em outro poder, no caso legislativo. Aquilo que corresponde ao Estado, que faz as coisas acontecerem, aquilo do Estado que faz as coisas acontecerem, que nós nos acostumamos a chamar de executivo, o que executa, o que trabalha, não estou falando de estagiário, estou falando dos outros, não é? Os que mandam no estagiário, que é quem de fato executa tudo. Esse é limitado, esse é limitado, não há liberdade nenhuma. Por sua vez, a liberdade para o cidadão, já criada, funciona pela regra fundamental do direito civil. Tudo aquilo que não é proibido é permitido. É muito engraçado essa frase, é muito engraçado esse princípio geral. Porque todo discurso liberal diz que lei, obediência à lei, submissão à lei, é igual à liberdade. É garantia da liberdade. Mas, por sua vez, no que diz respeito ao comportamento dos indivíduos, sendo muito mais pragmático, algum civilista de bom senso, diga-se de passagem, disse, tudo aquilo que não for proibido é permitido. Ou seja, ele tem daí, da lei, uma visão de algo que limita a sua liberdade. E é assim que aparecerá o Estado, como essencialmente um limitador da sua liberdade. Como se o Estado liberal ainda fosse o déspota. Eu uso o discurso de que lei é sinônimo de liberdade para legitimar a lei, para legitimar o porta-voz da lei, na verdade, o legislativo. Porque nesses modelos de legitimidade, veja, o valor da lei dependerá diretamente da legitimidade que possui o órgão que é o porta-voz do direito, o órgão que é aquele que diz o direito. Dizer que a lei do rei não vale nada é o mesmo dizer que o rei não vale nada. Dizer que a lei que é fruto da vontade geral vale alguma coisa, é a única que deve ser obedecida, é a mesma coisa que dizer que é essa boca nova que mudou. Porque a lei, no que diz respeito à sua concepção, à sua instrumentalidade, à sua aplicação, está na mesma. É rigorosamente a mesma coisa. É um discurso, portanto, para legitimar o porta-voz da palavra de comando do Estado. Deslegitimar um e legitimar outro. No que diz respeito ao cidadão, a lei aparece como interdição. Mas no que diz respeito ao discurso da legitimidade, a lei aparece como liberdade, como garantia da liberdade. Então há um antagonismo muito grande mesmo, no que diz respeito à ideia de liberdade dentro do Estado liberal. Acaba sendo a liberdade de ser súdito. É claro que essa ideia do Estado, cujos atos de governança, cuja execução mesmo do seu poder, corresponde a fazer viver ou deixar morrer, ou seja, a uma colonização do mundo da lei, do mundo do Estado, da vida privada, é claro que sob a perspectiva dessa liberdade civil, de que quando não é proibido é permitido, é claro que isso significa algo ruim. É um fato que o poder do Estado é exercido por uma lenta, gradual e progressiva, ao longo da história, colonização do mundo da vida privada pelo mundo do Estado, pela lei, pela sua ideia de regulamentação. Mas, por outro lado, também é verdade que a ideologia liberal, ela não vê isso com bons olhos. Porque nós afirmamos que a liberdade nossa depende da inexistência de leis que nos oprimam, para que a liberdade civil seja garantida. A questão é que isso foi conciliado de uma forma muito curiosa. Porque você tem um Estado que é ultra-regulamentador no que diz respeito a algumas atividades sociais. E um Estado cujo ideal é ser muito pouco regulamentador no que diz respeito a outra parcela da vida social e civil. Leia-se, esse Estado liberal desenvolveu muito bem dois direitos: o direito civil e o direito penal. Muito bem desenvolvidos os dois direitos. É o direito essencial do Estado liberal, o direito civil e o direito penal. Porque corresponde àquilo que será a palavra de ordem do Estado liberal. O seu dever fundamental. Qual é o dever fundamental do Estado liberal? Manter a ordem. No que diz respeito à vida das pessoas, intervir pouco. Garantirei a liberdade das pessoas garantindo a ideia de garantias fundamentais da Constituição. A quem são voltadas as garantias individuais contidas na Constituição? Não é para o indivíduo, meu amigo, é para o Estado. Aquilo é lei que diz não para o Estado. Que diz, ó Estado, pode fazer um monte de lei, mas tem uns troços aí que você não pode se meter não, viu? Há um núcleo de garantias do indivíduo contra o Estado, como forma de garantir a liberdade civil. A liberdade do direito civil. É claro que duas pessoas podem afetar a sua liberdade civil. Uma é o Estado, mas ela eu já resolvi, direitos e garantias fundamentais. Eu estou delimitando o que será a esfera privada, ou seja, aqui você não regulamenta não, meu irmão. Aqui vale a regra da liberdade. Faço o que quero. Posso agir de acordo com a minha própria vontade. Em outros setores, tudo bem. Em outras áreas da vida política, eu admito que haja lei regulamentando. Mas aqui não. A colonização tem limite. Direitos e garantias fundamentais pressupõem ser aquilo que impõe limite à colonização do Estado. Quanto a esse interventor da sua liberdade, isso aí resolve. Agora, tem outro personagem que pode também limitar e muito a sua liberdade, que é o seu vizinho. O seu vizinho. Outro cidadão igual a você. Apelo agora para uma das máximas da filosofia de Buteco. Aquela que após a terceira garrafa de cerveja, quando um dos bons convivas à mesa, de forma, enfim, que traduz uma educação não muito formal, arrota na mesa, em lá maior, sabe? Arrota com estilo. E alguém da mesa diz, pô, porque essa frase tem que começar com pô. Que na língua portuguesa é uma espécie de vírgula ou ponto. Depende do contexto. Já começa com o vivo. Pô! Interjeição. Sua liberdade, cara, termina onde começa a minha, meu irmão. Essa é a máxima da liberdade do indivíduo versus outro indivíduo. Tá vendo? Porque não é só o Estado que pode deixar você menos livre. O outro igual perante o Estado também. Somos todos iguais perante o Estado. Mas entre nós mesmos, somos muito diferentes. É preciso, portanto, que aquele outro aspecto que Rousseau apontava, a lei que nos torna iguais, também, de certa forma, colonize o mundo da vida privada. Mas mantendo ainda esse espírito da liberdade do modelo liberal. E aí que entra o direito civil. O direito civil é basicamente o direito voltado para o cidadão, que tenta dizer qual é, em que lugar termina a sua liberdade e começa do outro. O direito civil podia ter uma máxima só, a filosofia do Boutet. Minha liberdade começa, termina onde começa a sua, meu irmão. E a partir daí vem o Código Civil como uma espécie de adendo a essa ideia única. Lei civil para dizer a cada um o seu lugar, até onde você pode ir. E o direito penal, meu amigo, para resolver o problema daquele cara que insiste em desrespeitar os limites civis estabelecidos. Direito penal para complementar o direito civil. Há muitos estudos de direito penal, de uma perspectiva garantista do direito penal, que procura denunciar o nosso código penal como por demais protetor da propriedade em detrimento da vida, da sua incolumidade física, enfim. Porque diz, ele é um código antiquado, produzido por uma sociedade burguesa, defensora da propriedade, por isso ele protege. E o grande exemplo seria latrocínio, classificado no Código Penal como crime contra o patrimônio e não contra a vida. Crime que possui dois objetos juridicamente protegidos diversos, de naturezas diversas, patrimônio e vida. O Código parece dar mais importância ao patrimônio para classificá-lo como crime contra o patrimônio. E aí vem aquele problema, para você dizer se o latrocínio é tentado ou consumado. O cara chega, dá um teco na cabeça do sujeito. Quando vai pegar a carteira, a polícia chega e ele corre. Morte consumada. Segundo bem juridicamente protegido. Subtração do patrimônio, não. Em tese é tentado. Ainda mais se ser crime contra o patrimônio. Vou inverter a situação. O cara pega a carteira e vai dar o tiro para matar. Ele quer cometer latrocínio. Mas aí chega a polícia. Ele só resolveu só inverter essa. Aí sai correndo. Resultado final. Um cadáver com carteira. Latrocínio tentado. Solução final 2. Um cara vivo sem a carteira. Latrocínio tentado. Não é estranho? Mas se você parar para pensar na literalidade do código, na tal da interpretação sistemática, que todo mundo disse a mais correta, é exatamente nisso que dá. É por isso que tem uma súmula do Supremo dizendo, meu amigo, morreu, pouco importa. É latrocínio consumado. Pode estar com todos os bens ali, pendurados no cadáver. Latrocínio consumado. O Supremo, mano militar, trata latrocínio como crime contra a vida. Como forma de corrigir essas distorções. Distorções que são o tempo todo denunciadas no direito brasileiro. Eu diria que hoje essa visão é até incorreta, sabe? É até incorreta. Porque nós não vivemos um momento de direito penal mínimo, nós vivemos um momento de direito penal nulo. Um direito penal que, mesmo em crimes cujo o público favorito, o público mais comum, é de classes um pouco mais elevadas, a possibilidade jurídica de punição é nenhuma. Não estou falando de corrupção aqui. Não estou falando de réu rico que compra juiz. Eu estou falando num sistema em que funcione azeitado, cheio de gente honesta. Honesta e trabalhadora do outro lado. Você não consegue punir. Pensa em crime falimentar. Meu amigo, quem é que comete crime falimentar aqui? Pobre não comete crime falimentar. É impossível o pobre cometer crime falimentar. Crime falimentar é o único que o inquérito já tem contraditório, por lei. E que prescreve em 2 anos, prescrição única. Sabe, quando o inquérito tem contraditório, é muito fácil no inquérito com contraditório você embromar aquela porcaria por mais de 2 anos. Advogar, na área criminal, olha o mercado aí, olha o mercado. Advogar na área criminal, no que diz respeito em crime falimentar, é muito fácil. É só enrolar. É só embromar. Recorre de tudo no inquérito. Não tem um que consiga ser concluído em menos de 2 anos. Quando conclui, quando vem a denúncia, ó, já está prescrito. Então, por isso que ninguém vai para a cadeia por crime falimentar. Pode cometer à vontade. Crime tributário. É só negociar com o fisco. Não precisa nem pagar, na verdade. É só negociar. Extingue a punibilidade. Olha que lindo isso. Não é legal, cara? Já pobre. Não adianta sair com bombom das lojas americanas. Tipo uma mulher que roubou bombom nas lojas americanas outro dia. Bombom. Bombom. Sonho de valsa. Se fosse serenata, né? Sonho de valsa. Segurança viu. Então, a segurança lá sacou a mulher, viu que ela pegou o bombom e botou na bolsa. Esperou sair um bombom. Esperou sair. Quando saiu, foi em cima. Agora é roubo. Agora é furto. Subtraiu o patrimônio da loja americana. Um bombom. Foi em cima dela. Levou para a sala de interrogatório. Não, desculpa, está aqui o bombom. Não adianta devolver que não extingue a punibilidade. Não extinguiu nem a punibilidade, nem a porradibilidade, porque ela tomou um sacode na loja dos seguranças antes de levar para a polícia, porque ladrão tem mais é que apanhar, né? Então ela chegou a arrebentar na delegacia. Isso só virou notícia, não foi por causa do bombom. É porque o delegado autuou ela por roubo e por furto e os seguranças, por lesão corporal. Ele autuou todo mundo. Os seguranças responderam em liberdade. Porque eles não oferecem perigo para a sociedade. Já ela não respondeu em liberdade. Até porque para os seguranças, as lojas americanas bancaram advogado, né? Já para a outra não, é defensor. E defensor público é aquele ser que aparece na vida judicial criminal do pobre depois da denúncia. Quando tem inquérito, meu amigo, depois de flagrante, o pobre está ali. Está preso. Né? Pode pagar fiança. Mas que mané fiança? Pagar como? Mulher roubou um bombom. Roubou porque não tinha grana para o bombom para pagar fiança. Não é legal? Então é tudo funcionando numa boa. O direito penal, nessa lógica de Estado, ele funciona mesmo como corolário do direito civil. Olha curso de direito. Pega a grade curricular de curso de direito. Um monte de professor fica assim, que o direito constitucional, porque ele acha que essa hierarquia ideal das normas se traduz também numa maior importância no direito que cuida da norma hierarquicamente superior. Só que no duro duas coisas acontecem. Primeiro, essa hierarquia ideal não funciona na prática. A lei menos obedecida nesse país é a Constituição. A lei mais obedecida é a do funcionário que está no balcão falando com você. Quanto menor a norma na escala, mais eficaz em termos políticos ela é. Tudo bem, em termos jurídicos você diz que o discurso é outro, o papo é outro. É até uma reação do mundo jurídico ao mundo real. Não é? Agora, direito constitucional mais importante. Quantas cadeiras de direito penal você teve no seu curso de graduação? Agora, quantas cadeiras de direito civil? Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De um tempo para cá é processo. Processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu amigo, tem inflação de direito processual impressionante. No meu tempo, eram 3 cadeiras de direito processual. 3, incluindo teoria geral do processo. Que era uma, a mais importante. 3. Hoje tem 7. E professor de processo reclama, não dá. É pouco. É pouco. É a cultura do campo jurídico dizendo o que é importante. Nós consagramos um modelo em que o importante, a espinha dorsal, é o direito civil. Por isso que grade curricular é montada, primeira coisa que você faz, a espinha dorsal. Enfia ali o direito civil. E depois sai pendurando as outras disciplinas ali, porque direito civil tem uma sequência que não pode mexer. Ai de você se inverter a ordem. Porque nós até pensamos direito civil como algo que eu só posso falar de propriedade se eu tiver falado antes em direitos reais. Como? Como eu vou falar de contrato sem antes falar? Sem falar de pessoas e bens? Como eu poderei falar de direitos reais? Como falar de direitos reais de vizinhança? Como se você só soubesse o que é vizinho, sabe? Porque estudou direito civil 1. Não é interessante? Se vocês não soubessem qual compra e venda, porque estudou direito das coisas necessariamente. Tem que ter ordem. Tem que ter ordem. Ainda dizem, para ressaltar a ideia de lógica do direito civil, que ele obedece à vida do indivíduo. Quando você nasce, torna-se pessoa. Direitos da personalidade. Aí vai, não sei o quê. Direito de família, depois sucessões, que aí você morre. Não é legal? Quer dizer que tem um sentido lógico em todo o direito civil. É o direito liberal por excelência. O direito civil cuidam os juízes. E o Estado legislador fica fora disso. Fica fora. A atuação diuturna do Estado, o fazer viver do Estado, é basicamente a atuação penal, aquela que protege o indivíduo do outro. Estado que mantém a ordem. Quanto ao desenvolvimento da felicidade, sabe, o desenvolvimento da sociedade feliz, o Estado não tem nada com isso. A ideologia liberal pura, ideologia liberal do século XVIII, diz do Estado, do bom Estado, aquele que não se mete na vida privada. A vida privada, no que diz respeito à circulação de bens, mercadorias, ao trabalho, é regulamentado por uma área do direito civil chamada contratos. E pronto. Só isso. A base fundamental do contrato é a liberdade. Daí um modelo liberal puro. A liberdade de podermos contratar do jeito que nós bem entendermos. Bem entendermos. Assim o mundo vivia, o mundo jurídico vivia em paz e harmonia. Aquele modelo em que o Estado, de fato, parece mesmo regulamentar a sociedade, você chama de direito público. Aquele modelo em que o Estado nada regulamenta, as pessoas é que decidem com um grau de liberdade muito grande o que fazer ou deixar de fazer, direito privado. Até o dia em que nasceu o direito do trabalho. Aí zoneou tudo, aí zoneou tudo. Eu que talvez tenha estudado há mais tempo que alguns aqui, eu lembro dos meus livros de introdução, e quem estudou há mais tempo do que eu, introdução também, lembra disso, que os livros de introdução diziam dicotomia público-privado. Há o direito público, o direito privado e o misto, que era para tentar encaixar direito de trabalho em alguma coisa. O misto. Porque sempre tem a teoria do sim, do não e a mista. O direito do trabalho foi classificado como direito social. O primeiro direito classificado como direito social. Aliás, direitos sociais nascem na história do direito como direito do trabalho. Porque o direito social é uma consequência de um modelo de Estado dito social. O que esse modelo social tem de interessante? É social porque ele é todo afetado pelo discurso socialista de Estado. Não é propriamente um direito social, é mesmo um direito socialista. Eu disse há pouco que esses dois modelos de Estado, social e socialista, eles têm um certo problema de adequação de um ao outro, de encaixe, de harmonização. Que problema fundamental é esse? Justamente a ideia de igualdade e liberdade do homem. Porque, meu amigo, para um Estado liberal, no modelo liberal de Estado, tem-se a liberdade do homem como algo natural e fundamental. Os homens são fundamentalmente livres e iguais. Nós até caprichamos nos livros de direito para chamar isso até hoje de direito natural. E dizer que é importante, e que o Estado não pode, de jeito nenhum, que a lei não pode, que a decisão jurídica não pode, nunca deixar de respeitar a igualdade fundamental. Eu tenho essa igualdade como uma igualdade a priori. Eu bato o olho nas pessoas e já vejo gente igual. Por mais que não pareçam tanto. Mas os meus olhos jurídicos, que direito adora adjetivar tudo, né? Os meus olhos jurídicos olham juridicamente as pessoas, agora, pessoas naturais ou pessoas jurídicas, e vê tudo como igual. Amigo, no discurso do Estado social, afetado por um discurso socialista que já nasce pela afirmação a priori fundamental de que os homens não são iguais. A base do discurso socialista, marxista mesmo. Marxista mesmo. Amigo, os homens não são iguais. É o Marx que, pelo menos nesse ponto, lembra muito Rousseau. Há algo que nos torna desiguais. Algo inventado que nos torna desiguais. Onde Marx começa a se afastar de Rousseau é que os critérios de desigualdade para Marx se resumem às consequências das formas de produção. Marx resume tudo aos aspectos econômicos. A economia, que para Marx era a infraestrutura da história. E como Marx analisa a história? Segundo Marx, e li há pouco tempo uma denúncia feita por Olavo de Carvalho, que é um baita liberal, dizendo que Marx fraudou os dados da sua análise da evolução dos modos de produção. Fraudou os dados que lhe permitiram afirmar o seguinte: Marx analisa a história e constata que, com o passar do tempo, o conflito capital-trabalho vem se acirrando cada vez mais. Que conflito é esse? Amigo, há dois grupos da sociedade, dois desiguais que são consequência da sua forma de produção. Porque a nossa produção se faz da seguinte maneira: há um proprietário dos meios de produção e há um outro otário, retardado e mané, que empresta a sua força para que haja a produção. Ao proprietário do meio de produção, doravante, chamarei de burguês, safado. Aquele que empresta a sua força de trabalho para a produção, chamarei de proletário, otário. São as duas forças. Entre eles há um antagonismo radical. Por que radical? Porque, meu amigo, desde que o mundo é mundo, o proprietário dos meios de produção, o que ele quer? Lucro. Lucro. É muito fantástico isso, porque eu andava outro dia de carro ouvindo CBN. A CBN tinha um cara que aparecia lá, uma espécie de colunista de rádio, sabe? E que tinha momento, não sei, um negócio de administração, bancado por um banco qualquer. Aí dizer, a missão da empresa. É muito importante que toda empresa tenha de forma muito clara e definida, sabido de cor por todos os funcionários, a missão da empresa. Para que fique muito claro no mercado qual é a missão da empresa. Qual é a nossa proposta? Qual é o diferencial de nossa empresa? Aí ele dava exemplos de missão da empresa. Ele dizia, quanto mais sincero, a missão da empresa deve ser uma espécie de fotografia da ideologia da empresa. Daquilo que a empresa realmente quer. Quanto mais sincero for, melhor. E eu pensando enquanto dirigia, pai, vou me dedicar a ser consultor de missão de empresa. Percebi aí um nicho no mercado de trabalho. Que é um trabalho muito fácil. Porque a missão da empresa é uma só, lucro. Todo o resto é conversa para engabelar otário, achando que não vai lucrar. É responsabilidade social de empresa. Eu acho um barato isso. Já reparou que a responsabilidade social nunca é na atividade fim da empresa, é sempre atividade meio? O Banco Real, por exemplo. Sou cliente do Banco Real há muito tempo. Nosso papel do talão de cheque é reciclável. Função social do banco. Em compensação, vai ver taxa que cobram em qualquer operação besta. Aí não tem política social. Na atividade fim do banco, não. Política social é escambau. A agência não está dando lucro? Fecha. Mas é a única da região. Eu quero que se dane. Fecha. Mas vamos manter o papel reciclado. Isso é muito importante. Muito importante. Ou com a faculdade que eu fui. A missão social da faculdade. Tinha um vídeo institucional. Era a esposa do dono da faculdade, junto com a esposa do presidente do Rotary, distribuindo cachorro-quente em favela. A faculdade bancou o cachorro-quente. Olha aí nossa responsabilidade social. Olha como somos preocupados com a sociedade. Pobre aqui não passa sem cachorro-quente. Em compensação, mal tinha livro na biblioteca, porque ela não investe numa biblioteca para torná-la pública. Os professores tinham o pior salário de toda a região. Porque ele não investia na atividade fim, investe na atividade melhor. Já é lucro, meu amigo. É lucro. E dane-se todo o resto. E o proleta, o que ele quer? Ele quer, meu amigo, trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. Dizem que só o funcionário público é que pensa assim, né? É porque o funcionário público pode falar isso à vontade. Na empresa privada você para e enfia um pé na sua bunda. Na empresa privada você tem que dizer para o chefe quando vai contratar. Sabe o que é entrevista de emprego? Qual é o seu defeito? Eu trabalho muito. Não sei quando parar de trabalhar. Você perde o emprego. Aqui você pode mandar chefe a merda que não perde o emprego. É a única diferença. Tchum. Vale, Aracruz. Isso é para dar nome ao grupo. Pelo menos a TAN tinha a missão da empresa sincera. Eu fui o consultor, eu não queria dizer isso para vocês, porque assim. Mas não, mercado lucro. Se é para ser sincero, lucro. Você quer dinheiro. Pelo menos já vi alguma empresa abrir para dar prejuízo. Qual o seu objetivo? Ter prejuízo. Nós queremos fabricar um produto em que o custo dele seja mais caro que a venda. Essa é a nossa missão. É isso que a gente quer. Então, por que as missões da empresa parecem tentar dizer para vocês? É Marx o denunciador desse jogo. Porque, como é que funciona isso? Meu amigo, desde que o mundo é mundo para ter lucro, a fórmula é uma só. É produzir mais a um custo menor. É isso que toda empresa tenta fazer sempre. Produzir mais a um custo menor. Só que, meu amigo, no século XIX, produzir mais a um custo menor significa que você, proleta, vai trabalhar cada vez mais e ganhar cada vez menos, porque o grande custo da produção é mão de obra, é salário. Aí o que Marx analisa com os dados que Olavo de Carvalho diz que são fraudados? Enfim, eu acredito em Marx tanto quanto acredito em Olavo de Carvalho. Ou seja, quase muito pouco, no que diz respeito a dados citados. Meu amigo, se tem uma coisa comum, é as pessoas inventarem dados. Eu, inclusive, tenho um instituto para isso, é o IJPPA. Instituto Júlio Pompeu de Pesquisas Aleatórias. Nós inventamos dados. Cerca de 18% dos dados divulgados na mídia são inventados pelo IJPPA. Inclusive, esse dado de 18% foi inventado. Mas 90% dos homens só pensam em estudos, né? São dados típicos do IJPPA. Tudo inventado. Tudo inventado. Olha, não confie em dados. O que mostra a evolução da história desse Estado, cuja infraestrutura é a economia, é que, na prática, os lucros estão aumentando a cada dia. Aumentando a cada dia, porque o trabalhador está trabalhando cada vez mais e ganhando cada vez menos. A continuar assim, por essa lógica, o que acontecerá um dia? Um dia, meu amigo, você que é proleta, vai estar trabalhando tanto e ganhando tão pouco, que você não terá mais condições materiais de existência. É a palavra, a expressão que Marx usa. O que são condições materiais de existência? Meu amigo, todo mundo precisa ter uma casinha, um dinheirinho para comprar, né, um rocambole e coxinha. Tem que ter uma grana, não é não? De fato, a vida do operário no século XIX era uma bosta, se comparado com a vida do operário hoje, que também já não é lá grande coisa. Era muito pior, era muito pior. De fato, em termos de degradação humana, o negócio ia muito bem. Ia muito bem. Marx diz, meu amigo, tem um dia que você vai estar ganhando tão pouco e trabalhando tanto que você simplesmente não tem mais nada a perder. Quando você não tem mais nada a perder, você se revolta. Por que no mundo em que a produção é feita assim de forma tão insana, em que um cara ganha tanto sem fazer droga nenhuma e outro ganha muito pouco fazendo tudo, por que esse cara, que é a maioria, que é multidão e que ganha muito pouco fazendo tudo, por que esse cara não se revolta, afinal de contas? Porque ele acha que tem alguma coisa a perder. Mas no dia em que ele não tiver mais condições materiais de existência, ele acha que não tem mais nada a perder. O estado de bem-estar social, ele nasce de uma ideia de social-democracia, que os marxistas mais radicais chamam isso de peleguice, de um antimarxismo, de reação a Marx. Porque a ideia do estado de bem-estar social é de que o Estado deve ser o provedor das condições materiais mínimas de existência. E os radicais, por que criticam isso? Porque, meu amigo, se você retira as condições, se você supre as condições mínimas de existência, você acaba também com o potencial revolucionário da proletada. E esse Estado nunca se transformará de verdade. É um paliativo. Você fica dando paliativos aí, paliativos que são alienantes da massa proletária. Que os caras vão ficar satisfeitozinhos com esse negócio, sabe? E não vão lutar por mudança de verdade. E para o marxista radical, sua única mudança de verdade é acabar com a propriedade privada dos meios de produção. É acabar com duas classes. É só existir uma única classe. E aí sim, poderemos construir a igualdade. Veja que no discurso marxista, ao contrário do liberal, os homens não são iguais. São desiguais. Não por natureza, desiguais por uma artificialidade. A igualdade no discurso marxista é desejo. Eu quero que as pessoas sejam iguais, mas sei que não são. Proleta não é igual a burguês. E a função do Estado num discurso marxista que dá origem ao Estado Social, é intervir, sim, na sociedade. Como forma de sociedade organizada. É uma leitura que procura extinguir a distinção entre Estado e sociedade. Porque é evidente que há uma distinção entre sociedade e Estado. Sociedade compreendida como a massa que se subordina. Estado compreendido como a máquina de poder. É todo um discurso que tem como ideal extinguir a distinção entre sociedade e Estado. O Estado é a sociedade. E é por isso que o discurso de Rousseau também é tão interessante, porque, bem ou mal, quando Rousseau fala que a lei é fruto da vontade geral, também é uma forma de não distinguir sociedade de Estado. Dá na mesma. Se a sociedade é a vontade geral e a lei é a vontade geral, os dois são a mesma porcaria. É isso que permite criar, para os liberais, discurso e legitimação. Para os socialistas, um ideal. Um ideal de Estado. A legitimação de uma luta. Não do Estado status quo. Do Estado relações de poder que hoje existem e funcionam. Como são? Mas de um ideal de Estado. Ideal que legitimará as minhas formas de intervenção na sociedade. Se as pessoas são fundamentalmente desiguais, o papel do Estado social que nasce não é manter a ordem, como no modelo liberal, entendendo manter a ordem como a ordem do direito civil e a ordem do direito penal, se o direito civil falhar. É o contrário. Quanto ao resto, não mete o bedelho. Agora não, é interferir sim. É acabar com a igualdade fundamental do direito civil. Intervir em favor do mais fraco, em favor do desfavorecido. É por isso que todo direito social, ele requer uma clara enunciação de fraco e forte. Todo direito social tem uma leitura da sociedade dividida em grupos de fortes e fracos. E todo direito social propõe ser regra de proteção de fracos. Uma forma de negar, portanto, direitos sociais é negar a existência do forte e do fraco. Quer ver uma coisa legal? Lei Maria da Penha. Vocês acompanharam o papo, a discussão, o buchicho, sobre a eventual inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha. Por que a Lei Maria da Penha seria inconstitucional? Porque trata em condição de desigualdade, homem e mulher. O homem que apanha da mulher que apanha. É verdade. Trata em condição de desigualdade. E dizer inconstitucional porque violaria o direito fundamental, natural, cláusula pétrea, conteúdo material da Constituição, da igualdade entre homens e mulheres. Por isso inconstitucional. Meu amigo, esse critério da igualdade como ponto de partida do raciocínio, como algo a priori, é uma premissa liberal, meu amigo. Nós não estamos falando de um direito liberal, estamos falando de um direito social, cujo ponto de partida é a desigualdade. A igualdade é algo que você quer atingir ao final. Então o governo mapeia a um grupo desprotegido, porque a quantidade de mulher que toma porrada de homem, numa situação de vitimização complicada. Porque uma coisa é você tomar pancada de trombadinha na esquina. Porque do trombadinha, meu amigo, acabou a porrada, o trombadinha some da sua vida. Agora, quando quem te espanca é o marido, você não tem para onde ir. Porque está dentro da sua casa. Porque ainda tem um direito de família, ainda tem uma, em alguns grupos sociais, gente que vai dizer, não sai de casa. Há todo um esforço da sociedade para tentar manter aquela bosta. Até porque, já viu, para casar, ninguém pergunta duas vezes. Você aceita e tal, ainda tem padre que está com pressa. Aceita, aceita, então bota logo a aliança, beija aí, pronto, vai, vai para o hotel. Hã? Agora, para separar, vocês têm certeza de que querem? Parece que você está fazendo uma besteira na sua vida quando está separando. E juiz fica com uma vontade? Não, porque eu quero ter certeza, vai que eu separe e se casam depois. E qual é o problema deles quererem juntar depois? Há toda uma lógica que tem que manter. Meu amigo, é uma vítima muito, muito mais vítima do que outras tantas vítimas de agressão. Aí o Estado detecta essa desigualdade e diz, quero dar um tratamento diferenciado. Aí você diz, é inconstitucional. É inconstitucional porque estão falando de mulher que apanha, só por isso. Por porque há outros direitos que também tratam as pessoas em condição de desigualdade e ninguém nunca, nunca disse que era inconstitucional. Direito consumidor, por exemplo. Trata em condição de desigualdade, meu amigo, o fornecedor de produto e serviço e o mané que paga pelo produto ou serviço. É uma condição de total desigualdade. Com inversão de ônus da prova, sabe? Com a possibilidade de revisão de contrato, caso haja superveniência de algo que era imprevisível à época do contrato, em favor do consumidor. Se for do fornecedor, ele que se dane. É total desigualdade. E ninguém nunca disse que isso violava o direito da igualdade entre homens. Nunca. O próprio direito do trabalho. O direito do trabalho não trata em condição de igualdade o contratador do trabalho e o empregado do contrato de trabalho. Aliás, chamar de contrato é até complicado, porque é tão regulamentado por lei esse troço, que a ideia da vontade é só a topar ou não topar. Como se você pudesse topar não trabalhar. Não, eu resolvi não trabalhar, eu quero ser sustentado pela boa vontade de todos vocês. Porque eu acho que as pessoas vão querer sustentar um cara que não trabalha. Todo mundo gosta disso. Só para se orgulhar. Está vendo aquele vagabundo ali? Sou eu que mantenho. Como se você tivesse essa opção. Então, meu amigo, é desigualdade mesmo. E os problemas de você tentar adequar um modelo de Estado ao outro, porque, veja, o Estado social mesmo, ele começa a virar um fato na nossa história a partir da Constituição de 1934. Que praticamente copia vários artigos da Constituição de Weimar, a Constituição da República Alemã do entre-guerras, do período entre Primeira e Segunda Guerra na Alemanha, que era um modelo, uma Alemanha dominada por socialistas, dominada pela social-democracia. Esse Estado social tornou-se não o dever do Estado socialista mesmo, de eliminar as duas classes e criar a igualdade, mas o Estado de intervenção na sociedade em prol do mais fraco, visando evitar a situação de perda total das condições materiais de existência. Estado protecionista de determinados grupos. É esse modelo de Estado que na nossa cultura política, e até mesmo inocentes introduções ao direito constitucional deixam isso claro. Esse discurso da proteção de grupos especiais que é muito mal resolvido na cabeça da cultura jurídica da nação brasileira. Até hoje a gente fica dizendo que tudo que diz respeito a direito social está sobrando. Que lei para idoso é ridículo. Que lei Maria da Penha é inconstitucional. Qual é o problema, meu amigo? Qual é o problema de proteger grupos especiais? É o modelo social do Estado. Nós estamos muito mais para liberais do que para socialistas. Muito mais. Disparado. Bolsa Família, só para ganhar voto. Deve ser mesmo. A intenção de quem fez, eu garanto que não. É pouco transformador? É. Mas é o que a gente chama de política social também. É. Evitar que se perca condições de matéria. É sim. É política social. Sem sombra de dúvida. E é atacado. Mais por ser política social do que por ser feito por quem fez. Se fosse outro que não Lula, seria atacada pelo mesmo motivo. A gente até aprendeu a dar nome para isso, o assistencialismo. O assistencialice, na medida em que isse é um sufixo que determina coisas desagradáveis que eu quero ridicularizar. Não é não? São esses os dois estados que entram em conflito. Para o direito, há outras transformações importantes dessa mudança? Há. Principalmente no que diz respeito à relação entre os poderes. No modelo social, no modelo liberal, nós vimos que o executivo, o poder que faz as coisas acontecerem, é o poder burro. O modelo puro legislativo decide muito. Agora, no modelo de Estado social, nós temos um executivo que ele não tem a função só de manter a ordem. Ele tem a função de fato, intervir na sociedade. A função de ser o construtor da vida feliz e harmônica das pessoas. Ele é um Estado, portanto, administrador da sociedade. Meu amigo, já tentou administrar alguma coisa com um monte de regrinha que não deixa você fazer nada? Impossível. O que você tem na história do poder político do Estado é que na mesma razão com que você vem afirmando um modelo social de Estado, você tem um reequilíbrio de forças entre os poderes. Poderes que de fato nunca foram iguais, só são iguais no discurso do Montesquieu. Saiu do livro dele, não tem poder igual ao outro. São desiguais? Sim. No Estado pré-liberal, só o, vá lá, só o executivo é forte, só o rei. Assim que vem o modelo liberal, o forte é o legislativo é que é o grande poder. No Estado liberal, legislativo forte, executivo fraco. Fraco porque não tem poder de deliberação. No modelo social, a tendência é a inversão. O poder fraco é o poder legislativo. O poder forte é o executivo. Você tem, se você observar a evolução da distribuição do poder na máquina burocrática do Estado, nos Estados ocidentais, não falo só do Brasil, hein? Nos Estados ocidentais, você verá a história de uma lenta, gradual e progressiva, lenta, gradual e progressivo fortalecimento do executivo em detrimento do legislativo. Poder legislativo tornando-se cada vez mais um poder menor e cada vez mais concentração de poderes nas mãos do executivo. O que é típico de Estado social. Tipo de Estado social. Mas nós não somos só Estado social puro. Nós somos um Estado social puro, mas também guardamos valores do Estado liberal. Um parênteses aqui. Quer ver modelos? O modelo parlamentarista de governo, de forma de governança, de gestão, é típico de Estado social. Típico de Estado social. Eu sei que nós temos um grande parlamentarismo que é liberal às pampas, que é a Inglaterra. Mas é um modelo em que os Estados que aderiram, que adotaram, que fizeram a transição de um modelo liberal para um modelo mais social de Estado, aderiram. Caso da França. Caso da França. Um modelo em que tem um parlamento muito forte, em que a execução se confunde muito com o parlamento, na medida em que a função de administrar, de executar, vem sendo requerida do Estado. Os Estados que conseguiram manter parlamento forte criaram um parlamentarismo. Na verdade, você chupou a função executiva, que fica forte, para dentro do legislativo. Não é que você tem um legislativo forte. Você tem a máquina executiva dentro do legislativo. E ela é forte. São os países que conseguiram manter alguma força dentro do legislativo. Não por ele mesmo, mas por ele engolir parte da função do executivo. Países presidencialistas que têm essa divisão mais clara, que não tem essa mistura muito grande, o que você tem é um legislativo completamente enfraquecido. Basta ver a força moral, a imagem e a importância que tem o nosso legislativo hoje. Nós não temos legislador em Brasília. Em Brasília, quem vai para a Câmara e para o Senado é um porta-voz de minoria e despachante de verba pública. Até a campanha ele faz assim. Serei a sua voz no Congresso. Que não é mais do que isso que ele vai fazer mesmo. Ou então o cara que diz, eu trouxe recurso para o Estado. Porque é só o que sobra para ele. Despachante de verba pública, porta-voz de minoria. Porque legislador mesmo ele não é. Quem legisla no Brasil é o chefe do Poder Executivo. É o Presidente da República. Ou por medida provisória, ou por projeto de lei ordinária que tramita em regime de urgência, porque tranca a pauta, porque ele manda na pauta do Congresso. Por norma constitucional, manda na pauta do Congresso. Ele é o legislador, ele é o executor. Nem orçamento mais limita, desde a DRU, desvinculação de receitas da União, que estados e municípios imitaram, fizeram leis semelhantes para o orçamento estadual e municipal. Em que o executivo pode nem respeitar a lei orçamentária, ele precisa mais. Você tem um lento e gradual histórico de aumento de concentração de poderes na mão do executivo. Mas nós mantivemos esse ranço liberal, esse princípio liberal de ojeriza ao déspota. Como nós fizemos valer a nossa ojeriza ao déspota? Fortalecendo o terceiro dos poderes, o judiciário. A principal causa do fortalecimento, do crescimento em grau de importância na estrutura política de Estado do judiciário, que, meu amigo, o judiciário não era esse maná todo que é hoje, não, hein? E não faz muito tempo. Um professor da UFES, de História, ele se viu no seguinte dilema um belo dia. Ele era promotor público e professor da UFES, de História. MP e UFES. Só que os dois queriam exclusividade. A UFES queria professores em regime de dedicação exclusiva. E o MP também. Qual foi a opção dele? Pela UFES, é evidente. Porque o salário era muito maior. Porque tinha muito mais condições para trabalhar. Meu amigo, a vontade que esse cara tem de cometer suicídio todo dia. Você não imagina, cara. Uma coisa é você que tenta concurso e não passa. Outra é você que, sabe, está dentro do troço e pede para sair. Sabe como é? É porque aí vem a condição de... Aí tudo mudou. Aí tudo mudou. É porque, meu amigo, o judiciário cresce porque a principal função dele é de ser o poder de controle do executivo. É porque no modelo liberal, o controle do executivo é controle a priori. Eu só faço aquilo que a lei manda. Então o legislativo é o poder de controle, por isso que ele é forte. O poder forte é o poder controlador. É o poder controlador. O legislativo é forte porque é controlador. Controlador porque o cara só faz o que eu mando, só eu controlo. Só que controla a priori. Controla autorizando ou não, previamente. Agora o controle é a posteriori. Na prática, o executivo faz o que quer. Mas o judiciário é aquele troço chato que vai olhar o que o executivo fez e dizer: fez merda, disfarça. Controle é a posteriori. A posteriori, mas é controle. É controle. É nessa medida em que o judiciário cresce de importância na estrutura política da nação. É o primeiro, sabe, é a primeira alavancada do poder judiciário. Que até o surgimento de um modelo social de Estado, o poder judiciário era o primo pobre dos três poderes. Só há dois em todo o discurso político, até o modelo social de Estado. O direito deve muito ao Estado social. E ainda me vem jurista, tipo, sabe? Tipo Jobim, falar mal de direito social. Meu amigo, saiba que se não fossem os direitos sociais, se não houvéssemos incorporado o modelo social de Estado, o judiciário não seria esse sistema forte que é. Os cursos de direito não estariam lotados do jeito que estão. É claro que é um segundo componente dessa ideia de Estado contemporâneo, que é uma consequência desse modelo social de Estado, que é uma certa judicialização das relações sociais. Mas é um tema que eu prefiro discutir quando tratarmos propriamente de problemas contemporâneos que dizem respeito ao Estado. Hoje o que eu queria destacar era só essa mudança de dois modelos, de dois paradigmas, de um modelo liberal para um modelo social. Lembrar que a Constituição de 88 contempla os dois modelos. Quer ver um bom exemplo da mistura mal feita? Artigo 170 da Constituição, o primeiro que trata de ordem econômica, que inaugura o capítulo sobre ordem econômica. O que, aliás, capítulo sobre ordem econômica é típico de Estado social. Mas o nosso, quando enuncia no artigo 170 os princípios, ele sai tirando para tudo quanto é lado. Afirma princípios típicos de Estado liberal. Livre iniciativa, garantia da propriedade privada e, ao mesmo tempo, para princípios de Estado social. Valorização do trabalho, não sei. E você pode perceber, com base nesse mesmo artigo, uma série de conflitos em que o mesmo artigo serve para soluções completamente antagônicas. Tem lugar que ou eu controlo a economia ou garanto a livre iniciativa. Os dois não dá. Ou um ou outro. E no artigo, eu nem botei em dois, eu botei em um só. Como se fosse harmonizado. Aplica o artigo 170. Duvido você conseguir aplicar ele inteiro. Ainda valendo com os caras que dizem que princípios são sempre ponderáveis, então eu sempre posso aplicar todos os princípios ao mesmo caso. Duvido. Duvido. É verdade. Mais para torná-los imutáveis. E muita gente reage, porque na nossa cabeça, direitos e garantias fundamentais é do homem, do indivíduo. Consideração de proteção a grupo não temos. Somos ótimos para proteger indivíduo. O indivíduo, consumidor, burguês. Agora, somos péssimos para proteger grupo. Vide as mulheres com a Lei Maria da Penha. Péssimos, péssimos. As leis que protegem grupos não pegam. Para pegar é no tranco. Tem que ter muita força. Inclusive no curso de Direito Constitucional. Vamos dar aula de Direito Constitucional positivo. Aí o cara monta o programa. Quem é que fica na rabeira? Idoso, criança. É porque é aquele conteúdo que, se não der tempo, não vai fazer muita falta. Porque isso aí é nada. Como se você não houvesse conflito envolvendo mulher, a juventude, a infância, consumidor, como se não houvesse. Não é legal? Não é legal? Então acho que vocês entenderam a ordem do problema, né? Entenderam aí o grau de dificuldade. O artigo que eu escrevi, que fala, na verdade, do amicus curiae e tal, mas que a base dele toda são esses choques, esse problema entre o modelo social e o modelo liberal. é aquele que fala da judicialização das relações sociais e da democratização do judiciário. Tá ok? Fica como base aí, inclusive para citação de citação, né? Os livros que são citados ali como referência do famoso para saber mais sobre o tema. Claro, claro. O senso de a reserva do possível é muito legal, porque é um componente muito mal trabalhado por nós sobre a forma, a produção jurisprudencial do direito. A gente estuda muito direito a partir do que o doutrinador disse ou de interpretação da lei. A gente estuda muito pouco a jurisprudência de verdade. Por que eu digo de verdade? Porque a gente estuda jurisprudência só pensando assim, vendo o fato feito. Bom, o tribunal chegou a essa decisão, agora vamos repetir. É ver o resultado para repetir. A gente não estuda como o tribunal chegou àquela decisão. Quais foram as causas para que aquela decisão tenha sido tomada desse jeito. A gente estuda muito pouco. Um dos dados que compõe a jurisprudência do STF, a forma do STF produzir jurisprudência, é o pragmatismo. Não me refiro ao pragmatismo da filosofia, de Dewey e outros. É o pragmatismo do dia a dia. É uma espécie de senso prático das coisas. Quando o STF usa esse pragmatismo, esse senso prático, uma das fórmulas dele aparecer é o tal da reserva do possível. Eu sei que é a lei, eu sei que é um valor, eu sei que a doutrina toda diz isso, mas não dá. O senso de realidade dele pressupõe ser factível, realizável, muito mais um Estado liberal do que um Estado social. Ah, diz que tem que ter uma especial proteção, mas é impossível proteger. Ele pode afirmar um valor e contrariar em nome de um pragmatismo. Em nome de um pragmatismo. O pragmatismo é muito engraçado, o Supremo. Falta um estudo sobre o nosso pragmatismo. Em modelos assim, é culpa do meio acadêmico. O meio acadêmico é uma bosta. O meio acadêmico jurídico é mais repetidor do que tribunal faz, do que propriamente produtor de análise. Talvez que alguém que tenta compreender o que acontece. A gente não tenta compreender o que acontece, tenta reproduzir o que um bando de babaca faz do outro lado. Agora, um modelo tipo americano, você encontra livros tipo Anthony Seebock, o positivismo, The Legal Positivism in American Jurisprudence, positivismo legal na jurisprudência americana, em que ele analisa questões de como, do pragmatismo, de como as decisões são construídas, enfim. Isso é o tema da pauta acadêmica. Esses são os grandes ideias. Isso você estuda em Harvard. Ninguém fica estudando, segundo fulano é assim já, segundo Beltrano, aclamado jurisconsultante. Nem que se dane o doutrinador. Quer entender o que está acontecendo. O judiciário é o rato de laboratório dos caras. O nosso não. O judiciário é o leão que ruge e a gente... Oh, o leão rugiu, muda tudo agora. Queima esse livro, você não está com nada, porque agora tem a decisão nova que é essa. Só serve para isso. É como se o concurso, a escolinha do concurso... Que concurso é isso que cobram de você, né? É a Santíssima Trindade, lei, doutrina e jurisprudência. É a decoreba. Porque concurso não quer gente que pense, quer gente que pense como quem está ali dentro. Não quer gente autônoma para decidir nada. Então é como se a lógica do cursinho tivesse colonizado o meio acadêmico, em que a universidade virou cursinho, repetindo o que acontece fora dela. Perdeu seu senso crítico, entendendo o senso crítico como aquele que tenta entender o direito que ensina. E não só achar que ensinar é reproduzir o direito dito por outros. É um dos poucos campos acadêmicos em que o meio acadêmico não é o produtor do seu próprio objeto de estudo. Na engenharia, as grandes técnicas de engenharia, estudos de materiais, nascem dentro da universidade. Na física, dentro da universidade. Na medicina, dentro da universidade. No direito, fora da universidade. É um dos poucos. O médico de consultório faz o que o médico da universidade diz que é para fazer. Você está receitando isso aí? Está errado. Vai matar o cara, vai dar um monte de pereba. Para com esse troço. Sai na revista acadêmica, o cara para no outro dia. Aqui não. Aqui o professor está dizendo, o direito é assim. Aí o tribunal diz, é assado. No dia seguinte ele entra em sala de aula. O direito é assado. E você sabe como a jurisprudência é construída. Com muita técnica, muito rigor, muita... Não é não? É tudo contraditório. E vem um cara aqui da aula querendo transformar esse troço, que é radicalmente contraditório. De tribunais que são contraditórios consigo mesmos. Porque é tudo casuístico. E não tem como não ser casuístico não, hein? Eu não estou criticando o tribunal. O que eu estou criticando é o meio acadêmico. Pela submissão. E pela ajuda da alienação. Que ainda faz você crer que o trabalho que é feito lá fora no judiciário não é casuístico. Que obedece grandes regras, grandes princípios, que tem um grande raciocínio mágico que atravessa isso tudo. Você que não entendeu ainda, que só vai entender depois de ler muitos tratados. Só depois do nono período é que você começa a entender alguma coisa. Sabe esse papo? Você não entende nada. Só vai entender depois de muito tempo, porque o direito é muito difícil. Esse mistério que marca o direito, o mistério da harmonia, do sentido, da... é porque ele não existe, é por isso que é tão misterioso assim. Você não vai encontrar nunca. Não é que vai levar muito tempo. Você nunca vai achar, meu amigo. Nunca vai achar. O cara bom para explicar isso é Bourdieu. Amanhã, no auditório da Rede Gazeta, haverá uma especial audiência pública, senador Magno Malta, relator do projeto de lei que visa acabar com o exame de ordem. Ele mandou uma cartinha para cá. Mandou para todos os cursos de direito. Cartinha, uma convocando e uma que ele mandou há muito tempo, assim que foi parar na mão dele. Porque agora ele está dizendo que ele está chamando a título de quero consultar a minha base, mas quando ele mandou a cartinha, ele mandou defendendo o projeto. Dizendo assim, o cara que faz medicina não precisa de nada para ser médico. O cara que faz engenharia também não precisa fazer nenhum exame para poder exercer a sua função de engenheiro. Aí eu mandei uma cartinha de volta. Caro senador, concordo com seus argumentos. Só que quem faz engenharia, olha o nome do curso, engenharia, é engenheiro. Quem faz medicina é médico. O curso que nós lecionamos na UFES não é de advocacia, é de direito. O cara sai bacharel em direito. Ele tem todas as prerrogativas para exercer funções típicas de bacharel de direito. Sem precisar de exame nenhum. Há várias funções, concursos que exigem o grau de bacharel em direito. Agora, advocacia é outra coisa. Nós não formamos advogados. É que no senso comum isso aqui é curso de advocacia. Esse é o problema. Ah. Batei para a direita a UFES. Faz advocacia! Tu é surdo! Direito! É porque é a nossa tradição. Nossa tradição. E advogado o que quer? Meu amigo, advogado quer saber o que o juiz pensa, porque senão ele perde a causa. Simples. Tem que sobreviver, né? Como que o advogado vai ser crítico com relação ao poder judiciário? Porque tem gente que não leva na impessoalidade a crítica, ao contrário. Você diz, a sentença foi mal feita. Está dizendo que eu sou idiota? Eu não falei de você, eu falei da sentença. É que nem o aluno que vem com a prova, tira zero, né, e vem reclamar. Só porque essa nota, você não gosta de mim? Olha, eu te acho uma pessoa linda, eu te amo. Já sua prova é uma bosta que eu posso fazer. Não leva numa boa. O advogado que vai arriscar a sua carreira. Até porque o meu acadêmico de direito, convenhamos, tem muito poucos acadêmicos mesmo. Tem muito advogado, juiz e promotor que, como bico, por amor mesmo, gosta mais disso aqui do que do outro lugar onde ele ganha muito mais dinheiro. Que gosta mesmo. Mas também não dá para arriscar a galinha dos ovos de ouro, entendeu? Também não dá para levar muita ferro e fogo. É bom, o sonho é se aposentar. Porque eu quero me aposentar e aí manter... É como quem diz assim, finalmente eu vou virar professor. E ao mesmo tempo não vou passar fome. Vou conseguir tomar às vezes clicô no almoço todo dia. Não é? Eis o nosso campo, meu amigo. O principal que há para se estudar no direito somos nós mesmos. O homo jurídicos. Nossos rituais sociais de consagração da verdade e da mentira em tribunais. É o que a gente quase não estuda. Não é legal? Oh, é muito animador falar disso tudo. Olha, está em tempo de você mudar de área ainda, hein? Senhores, Nos vemos na próxima aula, que de fato eu nem sei que dia será. Ricardo me substitui na quinta, e aí vem uma sequência, porque a Adriana pega terça e quinta.